gente, que isso, que satisfação, né? Olha, eu tô abrindo o podcast do BK de hoje pra dizer uma coisa muito importante pra você, viu? Olha, esse podcast aqui é proibido para menores de 18 anos, porque o BK fala muito palavrão e crianças como eu não podem ouvir, tá? Obrigado! Oi! Cantando aqui no fundo. Deu engasgado, engasgado não, né? Ai, negadinha, oi turminha, oi cambadinha, oi filho da putinha. É nóis na fita, que fita, caralho. É nóis no áudio digital, mano. São Paulo, 15 de maio de 2009. O ano do Senhor de 2009. Este é o podcast do BK. O podcast mais becazudo, mais bocudo, mais erótico. Com a voz mais fodida desta buceta dessa internet do caralho. E aí, mano, certo? Tudo beleza? Tudo bacaninha? Nós vamos aqui com o nosso podcast cheio de velocidade, cheio de correria. Bem depressa, bem depressa, bem depressa. Porque, ai, eu tô aqui muito louca, tá? Você gostou da aberturinha aí que eu fiz com aquela? Achei, pô, o programa funcionou, bicho. O meu computador, ele é cheio de macumba. Ai, ai, fizeram macumba pra mim, meu amiguinho. É, macumba, perra, porque esse programa é muito louco, né? Ele distorce a voz. Mas tem hora que vai, tem hora que não vai. Tem hora que vem, tem hora que não vem. Eu falei, ai, vai essa buceta, vou pôr essa porra aqui pra funcionar. Funcionou, não é que funcionou? Que bonitinho. É, nós temos os homens cheios das tecnologias. Cheio pro fundo, tá ouvindo? Deixa eu aumentar o ganho do microfone e ver se ouve, peraí. Não dá pra ver aí um chique, chique, chique, chique, chique. Panela, feijão. Eu tô fazendo feijão, né? Estou locutando aqui da minha sala. E ali, eu lá não sei que é a cozinha, eu tô fazendo feijão. Preciso ficar de olho no horário aqui, senão não vai ter almoço hoje. É uma buceta. Este é o podcast do BK, mais uma nova edição. Pra você, meu amiguinho. Pra você, meu amigão. Pra você, seu filho da puta, que não tem o que fazer. Fica cheirando o cu aí, não faz essa merda. É, nós estamos aqui com, mais uma vez, falando das groselhas, falando das abobrinhas e falando de coisas que realmente importam. Porque esse aqui é um podcast do BK, e é um podcast de, sei lá o que dá na telha do BK, né? Ele senta, né? Eu não faço a menor ideia do que eu vou dizer. Eu não tenho nada aqui pra ir, não tenho nada escrito. Sentei correndo, preciso gravar logo essa buceta, preciso pôr logo essa pirosca no ar. E vamos que vamos ao primeiro assunto de hoje. O primeiro assunto de hoje é, eu não sei o que que é. Deixa eu dar uma pausa e ler aqui meu negócio, peraí. Ai, ai, ai, ai, ui, ai, ui. Lembrei de um assunto legal pra você, né? Um assunto legal pra você. Estamos falando de quadrinhos, que são um blog de quadrinhos, né? A gente fala de quadrinhos, mas não vou ficar falando de tema disso, autor daquilo. Ai, o Gebinho de fulano saiu recentemente. Tem vagabundo que faz podcast com abertura aí em jazz. Ah, se fuder, que jazz, caralho. Aqui, o podcast do BK é só alegria, dinamismo pra você. Só pra você dar risada, pra você curtir a vida, porque tá foda, minha cara. Carteira de trabalho aqui, olha, o que que a minha carteira de trabalho tá fazendo aqui? Porra, olha que merda, olha, o que que minha carteira de trabalho tá... É que a minha mesa é uma zona da bexiga, olha, conta pra pagar da filha da puta da net. Ei, cacete, mas vamos conversar então, que ai, a conta aqui na minha mesa, eu deixo aqui em cima pra me punir, né? Pra só ter sofrimento no meu rabo aqui. Porra, essas malditas contas não param. Queria ser rico pra pagar tudo uma vez, tá, mas não, sou fodido. Não tem onde cair duro. Não, cair duro eu caio em qualquer lugar, né? Pff, caiu ali, acabou. Não tem onde cair vivo, meu amigo. É uma coisa comprida. Vamos falar de um assunto que muito interessa, que é uma coisa bem bacana, que são as ironias da vida. Como esse podcast é sobre mim, é sobre eu. Então eu vou falar da minha experiência, claro. Alguns anos atrás, eu trabalhava na distribuidora Reserva Especial, também conhecida como Show Vídeo. Lá a gente distribuía filmes do Ultraman, do Ultra Seven, VHS. Aí faz tempo isso, há uns quase 20 anos atrás, né? E naquela época, esse seu considerado aqui ajudava na assessoria de imprensa, junto com a maravilhosa Joana, que está morando agora em Salvador, né? Uma mulher maravilhosa, linda, uma chilena pirada, né? Nasceu no Chile, mas passou a maior parte da vida no Brasil, casou, tá com um filho, tá morando lá em Porto Seguro. Abraço pra Joana, se um dia ela ouvir esse podcast. Ai, que coisa idiota, claro que ela não vai ouvir, tem mais o que fazer, pô. Um abraço pra Joana. E eu trabalhava nessa distribuidora e aconteciam umas coisas muito loucas, né? Porque eu mexia com os filmes, com Ultraman, com Ultra Seven, Princesa do Cavaleiro, saiu uma fitinha, né? Você chegou a ver, né? Uma fita da Princesa do Cavaleiro, aquele rótulo. Foram duas fitas, na verdade. Eu que fiz aquele rótulo. Foi uma loucura, né? Eu trabalhei lá pro senhor, o senhor Moraci. Esse homem era uma sumidade em cinema, viu? Ele faria o Rubens Evaldo Filho chinelo. O velhinho manjava. Mas acho que até já morreu o Moraci, deve ter morrido, sei lá. E tinha lá o Luiz Roberto. Muito gente boa, catou um estilete meu lá, filha da puta, estilete do meu pai, aquela coisa maravilhosa, catou de mim, não devolveu, viado, sumiu. Mas tudo bem, fui trabalhar lá com eles, né? A Joana que me indicou pra eles, olha, tem esse Zé Roberto aqui. E eu cuidava de algumas coisas com relação aos filmes de vídeo, né? Os VHS e tal. E foi uma época maravilhosa. Eu tinha acabado de sair da Animax, trabalhar pra lá, era muito bom, tinha essa linha, podia fazer baixar pornografia à vontade, era conexão discada, bicho, era um tremendo barato. Aí que acontece, né? A vida me dá umas ironias, né? Acontecem pra mim algumas ironias. De vez em quando, eu não gosto de fazer maldade. Desligar o celular, peraí. Eu não gosto de fazer maldade, eu acho que é bobagem. A gente pode criticar, pode duvidar, pode explicar, pode ser contra o camarada, mas fazer maldade é foda. Um dia eu tava lá nas grandes galerias, que eu trabalhava, achou o vídeo, ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio, mais ou menos do lado do Teatro Paramão. Né? Eu morava já aqui no Ipiranga, mas eu morava ali na Bela Vista, né? Na frente à Câmara Municipal, na Rua Japurá. E eu quando saía do trampo, eu dava um rolê, né? Tava ali na Brigadeiro, eu ia aonde? Nas grandes galerias, CDs de áudio, CDs de música, pra ver que naquela época baixar MP3 era um saco. Tinha jeito, claro, o Napster tava lá, tá? Mas porra, eu ia lá pra comprar CD. Tá? E em uma daquelas lojas, eu tinha um relacionamento, uma amizade, relacionamento, parece que eu tô dando cu pro cara, né? Se fuder, rapaz. Eu tinha uma amizade com um camarada da loja e tinha lá uns filmes piratas, né? Era um filme normal, VHS e tal, mas só que um desses filmes era um dos filmes lá da Reserva Especial da Show Video, onde eu trabalhava. Aliás, na Show Video eu conheci o Nelson Sato, lá que era da Sato Company, que depois virou N Sato Propaganda, né? Era Brasil Home Video. Brasil Home Video ficava ali na 9 de julho, bem ali no seu começo, ali onde tem o Vale. O Vale do Anhangabaú, uma loja, eu conheci o Nelson Sato, conheci o sócio dele, ele soltou o Capitão Harlock, eu me fuçava tudo ali. Conheci também o Toshihiko Egashira, grande Toshihiko, que ele era o cara que, o dono da locadora Firefox, ele que trouxe os primeiros animes, os primeiros Super Sentai, aqueles seriados japoneses horrorosos, ele trouxe pra cá. Pelo Everest, exatamente, obrigado por me lembrar. Pelo Everest, tô agradecendo a mim mesmo que eu sou foda, sou tão maravilhoso que eu valho por dois. Ele conheceu toda essa putada, então eu fui lá nessa loja do camarada trocar uma ideia, e tinha uns filmes lá da Reserva Especial, né? Especialmente a minha considerada Safira, Princesa e o Cavaleiro. Eu virei pro cara e falei, meu, que isso, né, cara? Hã? Ah, pra que isso? Porra, se você quer, se tem ali a distribuidora, tá ali. Conversa com o homem lá. Eu não falei que eu trabalhava lá, senão já viu, né? Não, você conversa com o homem, ele te faz um preço camarada e tal. Custava mais ou menos, acho que uns R$20 o filme tirado direto lá da distribuidora. O cara colocava a cópia pirata a 30. Eu falei, não, bicho, não precisa. Pra que tá logo ali? Fala lá com o homem. É que eu não me engano. Aí já vem, né? Já vem a justificar. Ah, porque não vai dar nada. Porque não vai dar nada. Olha que demente, né? Ele tá falando com o cara que trabalha na empresa. Ele não vai dar nada. Eu falei, não, meu amigo, vai lá. Conversa com o cara. Faz direito. Faz direito. Pega um filme. Tem outros filmes também. Tem outros filmes lá do Ultraman. Tinha filme japonês. Tem um monte de coisa. Vai lá, conversa com o cara. Ele te faz um preço camarada. Você tem empresa aberta. Ah, não quero saber. Aí começou, o cara começou a se alterar, né? Começou a me distratar. Que eu não sabia nada. Você não sabe, nem me lembro do nome do sujeito, né? Aí, falei, beleza. O problema é quando começa a dar uma de gostoso. Tá errado e que tá gostoso. Tá errado que dá uma de gostoso. O que, que eu fiz? Cheguei lá pro Luiz Roberto, ó, tinha o cartão da loja do Coral, tá esse cara vendendo filme pirata. O Luiz Roberto olhou assim e falou, deixa comigo. Deu mais ou menos uma semaninha, na época tinha a UBV, União Brasileira de Vídeo, baixou lá, fechou a lojinha do cara, ele, não é que ele foi em cana, ele foi tudo apreendido, ele perdeu a lojinha dele. Isso daí sabe o que acontece? É arrogância. O que fode é arrogância. Se o cara tá errado, ele fala, não, porra, você tem razão. Não, claro. Ou então desconversa, fala, não, beleza, não, você tá certo, tá, vou ver, pô, muito obrigado. Fim de assunto. Com cortesia, tudo sem razão, não, mas quer dar uma de gostoso. Ô, cacete. É, telefone, pronto, já fechei o telefone aqui. Com cortesia, tudo se resolve. O telefone tocou, desculpa, tive que atender a patroa, tem que, né? O chefe ligou, tem que obedecer, mano. Senão já viu, a peia come no meu rabinho e dói pra caralho. Então, com cortesia, tudo se resolve. É que recentemente, vou te contar uma historinha também, outra pra completar essa. Eu fico passeando por aí, andando pra cima e pra baixo, piririm, pororom. Aí encontrei um autor, um cara que faz desenhos de naves espaciais, né, tal, bacana, uma tirinha. Você sabe o que eu tô falando, eu não vou citar o nome do vagabundo pra não dar propaganda. Eu cheguei pra ele e falei, nossa, que, pô, desenho, né, bacana, mas datado, que ficção científica mais careta. Capacetes no capacete, o capacete do cara, um cientista de óculos, pô, não conhece operação de miopia. Eu critiquei na boa, assim, tal, mas parece que eu tenho... A minha mulher disse que eu tenho o dom de irritar, né? Eu olho pra pessoa assim, não sei o que acontece. Eu acho que é hormonal, hormônio mental do BK. Eu olho, essa pessoa já se irrita, né? Eu não preciso nem abrir a boca. É quando eu abro a boca, é pior ainda, né? O Bausento lá falou, comentou no fórum que não, isso é muito carismático. Não, é carismático, é a bondade dele. Eu sou um puta de um chato de galocha. Então eu não sei, mas é uma galocha cósmica. Onde eu me aproximo já dá aquele negócio. Eu falei, pô, tua ficção científica, pô, coisa careta, né, meu? Pô, coisa ultrapassada. Pô, o cara tira capacete. Primeiro tá num espaço, usar o capacete, você tira. Você não pode, tem que usar uma toquinha. É só você ver qualquer documentário do Discovery Channel. Qualquer foto da NASA, eles têm que usar aquela touca, como está dentro do traje, porque senão o cabelo solta, ele vai ficar na gravidade zero, vai respirar aquela merda, vai entrar no olho, é uma desgraça. Fica um corpo sólido flutuando, né? É uma merda. Não, na ficção do cara, o cara tira o capacete primeiro, tá? Tira a cabaça do capacete, aquela cabaça, né? Aquele pinico, tira o pinico, ele está sem a touquinha e está de óculos. Duas coisas que é uma questão de pesquisa. Autor nacional não pesquisa nada. Nada, é um vagabundo. Autor nacional é vagabundo, preguiçoso, e faz do jeito dele e não pesquisa. Aí quando você vai falar, meu, isso aqui, porra, isso é problema de pesquisa. Isso é falta de coerência. Não pode ser assim. Aí eu cheguei e contei isso um pouco, mas na boa, na moral. E não é que a bicha estrilou? Não é que o camarada teve um ciricutico, ficou alucinado? Porque esse é um outro vício horroroso do autor nacional, né? Salvo raríssimas exceções, ele se fecha num universo de isolamento e fica na dele. Porque quando as editoras deixaram de publicar material nacional, porque a Abril saiu do mercado, a Globo saiu do mercado, a Ebal, todas essas faliram, o autor nacional ficou sem saber o que fazer. Ficou batendo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Quem pôde foi publicar no exterior. Mas mesmo no exterior, você tem um prazo de... Eu te falei isso, né? Tem um tempo de vida útil muito curto. Aí o cara volta para cá com a mão na frente e outra atrás. Porra, e agora? O que vai ser de mim? Pode até ganhar uma grana, tal. Fica na boa, ganha dinheiro, fica bonitinho. Mas fica sem publicar. Porque o mercado lá é muito dinâmico. E esse camarada virou... Ele publicou lá fora como roteirista. Bela bosta. Negada, bela bosta se o cara publicou lá fora. Bela merda se ele ganhou prêmio HQ Mix, Bigorna, citação no... Merda! Sabe o que importa? Importa se você é lido. Se alguém te lê. Se você é acompanhado. Se você está sempre... produzindo coisas continuamente. Aí o cara ficou furioso comigo, porque eu falei, meu, que bobagem, vai lá e arruma. Eu não sei porquê. Aí, como eu também sou foda, ele começou a boquejar. Eu boquejei de volta também. Comecei a achar arrogante, que você descreve mal pra caralho. Eu também já vou pra cabeça, né? O camarada enlouqueceu. Enlouqueceu porque ele vem daquele grupinho de velhos da ficção científica que produziu que não sei o quê. Ele vem de um ambiente muito confortável, e tá tudo certo. Tudo bonito, tudo bacana. Ele é endeusado, né? E você vê como é que funcionam as coisas. O cara não publica, não trabalha na área, tem um trabalho fora, que não tem nada a ver com quadrinhos, nem livro, nem nada. Ele faz por esporte, por hobby. E se acha o tal. Se acha a poderosa Isis, a reencarnação de Jesus Cristo, e um pavão, aquela coisa maravilhosa. Ah, eu sou Krishna. Eu sou maravilhosa demais da conta. Aí você chama o cara na chincha, ele fica puto porque todo mundo que tá com ele elogia ele. Não, você é muito bom, você é muito bom, porque já entra outra coisa. O cara faz o seguinte, como disse o nosso amigo Leonardo, editor do nosso livro Mundo Sem Sol, grande Leonardo, um abraço. Ele vira pra nós, é um babaca que não vai falar mal de outro babaca para que aquele outro babaca fale bem dele. Então fica, ah, você tá muito bom, ó, oh, você é muito bom. Fica naquele, né? Não há crítica. Ah, gostei, adorei. Ai, que coisa linda, adorei, tá lindo, que bonito, tututu. Aí você vê uma bosta. Mas só que ninguém fala nada, exatamente pra não contrariar, porque, pô, se eu falar mal do cara, ele vai falar mal de mim. E se ele falar mal de mim, eu me queimo. Aí todo mundo fica lindo, todo mundo fica maravilhoso. E, consequentemente, o camarada tem um ego desmesurado. Se ele fosse realmente um profissional, ele analisaria. Não, deixa eu ver que estaria errado. Pô, você tem razão. Muito obrigado. É um trabalho científico mesmo, né? O cientista é isso. Ele tem uma tese, ele trabalha naquela tese. Se ela estiver errada, se tiver um problema, ele muda e pau na máquina. Vamos, porque é a busca pela verdade, né? Já a turma do quadrinho nacional, não. O quadrinho nacional é o ego. O que vale é o ego. Se um elogia o outro, que elogia o outro, que elogia o outro, que elogia o outro, que elogia... Só que ninguém faz nada. Ou quando faz, faz bosta. E quando faz essa bosta, odeia ser criticado. Odeia. Isso é um problema psicológico mesmo, de uma sociedade acovardada, com medo de tudo, com receios de imagens e não sei o que, mas como eu te falei, o que importa é ser lido, o cara é lido, não. Não é. Aí o que acontece? Esse camarada começou a rodar por aí pra pegar informação a meu respeito, né? Começou a rodar. Você sabe de que eu tô falando, né? Rodando pra lá. Aí foi, encontrou com o Peixoto. Encontrou com o Peixoto, conversou com o Peixoto. E o Peixoto é foda, já falou, não, ele é pedófilo. O Peixoto tem uma mágoa de mim, não sei por que que ele tem isso. Tem uma mágoa de mim. E o cara acreditou. Não, ele já vai numa outra comunidade e fala, ah, porque ele é pedófilo. Porque não sei o que. Olha que demência. Olha que demonstração de mau caratismo, mau caráter. Mau caráter. Você vê que eu nem citei o nome do sujeito, você sabe quem é, você sabe, eu não vou dizer porque eu não quero contaminar o meu podcast com a pronúncia abjeta desse camarada, me chamar de pedófilo, eu, o BK. O que acontece é que, bicho, ele perde as estribeiras, ele se desespera, fica doido. Agora, para completar o nosso considerado Kioff, tá sempre de olho nas coisas, ele dá um estoque para mim, tem o nosso considerado Kamen Rider, que são muito espertos em não aparecer, não botar o nome, deixa que o BK é a bucha do canhão, o BK bota a cara. Um desses nossos dois considerados chegou e falou, olha, veja isso aqui. Aí eu fui lá ver o que era. Haviam hackeado o blogzinho do camarada, né? Hackearam o blog dele, né? O blogzinho que tinha os quadrinhos dele, hackearam. E o que acontece? Eu falei, ô, que legal, né? Tomou no cu, né? Pô, depois hackearam o meu, mas tudo bem, tudo certo. Aí eu encontrei com ele, tava desesperado, porque não sei o que. Eu deixei uma mensagenzinha num fórum, com qualquer coisa. Falei, vocês fizeram um bom trabalho. Como é que é? Vocês fizeram um bom trabalho, rapazes. Bom trabalho, rapazes. Como que, né? Como se eu fosse o organizador da molecagem. Não, você pode, se você visse no site do blog do cara... Tava escrito lá, tudo em inglês. Isso é coisa de hacker gringo, que fica sem ter o que fazer, fica cheirando. Encontrou, zoou, mas não fui eu, lógico. O cara acreditou que fui eu. O cara acreditou, porque ele já tem aquela paranoia. Tô sendo perseguido pelo BK. Ai, tô sendo perseguido. E que não sei o quê. Absurdo. Primeiro que eu não tenho conhecimento técnico para isso. Eu já tive uma época, quando eu frequentava o News Group do UOL, eu conheci a Betts, né, que depois que trabalhou com o JP, eu fui na casa da Betis, ali perto do cemitério do Araçá, mais pra baixo ali, né, da Consolação. Fui na casa dela, ela me deu umas dicas de hackerismo, mas isso aí foi há bilhões de anos atrás, né? Não tem nada a ver. E eu já brinquei de hackerismo, claro, já instalei programa, já dei ping na porta dos outros, veio o Pong, já entrei em computador dos outros. Mas, bicho, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Eu tenho mais o que fazer do que ficar fuçando na casa dos outros. Hackear site, também eu não tenho esse conhecimento. Não tem como. É muito difícil pra mim. Eu mal sei amarrar meu sapato. Aliás, tô de chinelão. Pra não ter que, né, amarrar sapato, que eu sou preguiçoso. Então eu não vou fazer isso. Mas o que é? O cara já achou que é verdade. Aí ele já começou a entrar naquela paranoia mais louca. Aí escreveu um texto lá no Digestivo Cultural, falando dos trolls, que o troll é isso, que o troll é um covarde. Ele usou o espaço do Digestivo Cultural pra falar mal de mim, pra atacar, pra não sei o que, mas ele também é tinhoso. Como ele não coloca o nome, também não vou colocar o nome dele. Que ameacei a família dele, não ameacei, né? Você acha que ameacei a filha dele? Nem sabia que a criatura tinha filho, nem sabia que saiu uma prole, teve uma alucinada que aceitou, né? Tem um troço com ele. Mas esteve comigo, a minha borracha aqui é boa, eu tenho 3 filhos, cara. Ó, borrachona do BK é boa. Se teve uma jaba que me quis, aí de repente tem um chinelo velho para aquele que é pé cansado, né? Mas obviamente eu jamais ameacei filho de ninguém, jamais hackeei site de quem quer que seja. E se eu tivesse hackeado, a última coisa que eu faria seria anunciar também, né? Mas é interessante, mas como é que tudo isso para mostrar para você como é que funciona a mente do autor nacional. Alguém lê o texto do camarada? Não. Alguém conhece alguma? Não. Fica só naquele fandomzinho. Mas para fechar a história, para você ver como são as coisas, né? Esse negócio de... São as ironias da vida. Eu recebi aqui um livro desse camarada, né? Recebi um livro dele aqui, veio parar nas minhas mãos. Tá, eu tô lendo o livro. E o livro dele tá cheio de imagens de terceiros. Da Marvel, da DC, da King Features. Aí você vê no expediente, ele não tem autorização para usar aquelas imagens. Não tem. E como você sabe, eu já estou tendo um processo aí com os macumbeiros, né, não sei o quê. Meu advogado, muito esperto, está movendo uma ação contra umas editoras aí, exatamente por isso, uso de imagem. Ele já me garantiu, Zé, olha o seguinte. Não, ele não arrotou assim, quem arrotou assim fui eu. Ele falou, Zé, você pega o preço de capa dessa bagaça e multiplica por 3 mil. Você consegue imaginar isso? Vamos abrir a Oscarculadora do BK. Essa coisa maravilhosa funciona, isso. Vamos lá. 3 mil multiplicado o livro dele tá 25 pau. Não, peraí, fiz que errado. Ai, caralho. Puta chinesinha de merda. Vamos lá. São 3 mil o preço de capa, a multiplicação vezes 25. Deu 75 pau. Essa é a ação que o advogado pode entrar para ressarcimento de. É a lei. Ele falou, Zé, se isso tá na minha mão, eu entro com uma ação contra ele e faço ele se fuder. Ah, mas aí o que acontece? Pra mim é muito fácil, que eu conheço o representante da King Features no Brasil, conheço o representante da Marvel, da DC, conheço toda essa putada. Tá aqui. Aí, incrível, veio parar o livro dele na minha mão, cara. Eu puxei daqui, puxei de lá, puxei daqui, veio parar o livro na mão. Agora, o que, me custa pegar esse livro e botar na mão do licenciador da Marvel no Brasil? O advogado vai sorrir de orelha a orelha. Falei, puta, muito obrigado. Vou entrar com uma ação contra esse camarada e vou ganhar 75 mil. Não, eu não, né? A empresa. Eu ganho meu salário. Mas a empresa vai ficar feliz, eu vou botar no cu desse camarada. Eu só não passo adiante, porque o editor é boa gente. O editor é ingênuo. É um cara que quer fazer um bom trabalho, mas não merece ser zoado. Mas para você ver como é fácil fazer maldade, porque aqui que vai ser arrolado nessa brincadeira aqui é o editor e o autor. Ah, o livro está aqui, ó. O livro está aqui, vai ser arrolado o editor e o autor. Os dois vão ter que pagar 75 pau, mais a editora também, né? Aí o que acontece? Tudo isso por causa da arrogância. Tudo bem que eu fui processado por um macumbeiro, porque eu perdi a cabeça, alucinei, tá, não sei o que, beleza. Mas aí eu entro com uma, né? Um processinho, explico, peço desculpas, e bebê, pela lei tá tudo certo. Tá, se fez, né, a retratação, me retrato, deixei pendurado aqui, pendurado no blog ali, no podcast de lá, daqui, mas a retratação tá tudo bem ainda, é lei, tal, tá, aprendi, tudo certo. Mas aqui não, isso aqui é um processo primeiro criminal, né? Depois um cível de R$75 mil. Pra mim, dois contos já é muito. Já tô cagando as tripas aqui porque é R$2 mil. Imagina você receber uma intimação pra pagar R$75 mil. De onde que você vai tirar essa grana? E não tem apelação, velho. A jurisprudência é muito séria. É muito séria em cima desses camaradas. Mas o porquê? Pela arrogância. Pela arrogância. Então eu vou lançar pra você. Vou lançar pra você uma pesquisa. Vamos ver. Você acha que eu devo botar na bunda dele? Sim ou não? Deixe o seu recado aí no nossos comentários. Devo botar no rabinho dele? Devo passar para a distribuidora? Para a distribuidora, não, para a licenciadora? Devo manter não sei o quê? Será que o BK deve fazer isso? Será que o BK não deve fazer isso? Deixe o seu recado aí no finalzinho da bagaça, aqui embaixo, aí no, nos comentários, meu nego. Agora vamos para o próximo bloco. Vamos lá. Você me desculpe, eu não faço mais isso, eu tava brincando aqui com os equipamentos, desculpa. Acho que você não merece essa coisa, não. Desculpa, eu não faço mais isso. Agora no dia domingo, dia 17, às 22 horas, o programa da Maria Gabriela vai entrevistar Jô Soares. Eu tô recebendo aqui a mala direta da GNT. A Maria Gabriela vai entrevistar o Jô Soares, falando da sua infância, da sua rotina profissional, sua religiosidade, casamentos e a sua... O que que interessa isso? O que que interessa? O Jô Soares está há mais ou menos uns 2000 anos aí na TV brasileira. O que que esse homem tem para dizer, né? Não tem mais nada. Não tem nada para dizer. Quem que se interessa? Quem que se interessa? A GNT, é foda, né? A Maria Gabriela, ela é inteligente, é bacana, tá? Mas, meu, que gente chata. Que povo chato. Fala com o Jô Soares. O que que o Jô Soares tem para dizer? Nada, vai falar o quê? Já passou. Eu acho que algumas pessoas deviam parar. Chega um momento que ela devia parar e fazer mais nada. Para, chega. Olha, eu tô milionário, tenho mansões, tenho iate, tenho grana pra cacete. Já publiquei o que eu quis, já ganhei o que eu quis. Tô todo dia, tô com o cu na frente da televisão. Porra, chega! Já dava, chega, vai pro teu canto, vai pro teu lado. Uma coisa que eu acho interessante é que o Jô Soares, ele até hoje tem lá o Wilhelm, que é o diretor dele, não. O Wilhelm, aquele camarada, aquele senhor, ele tem mais ou menos. Ele escreveu, ele segurou a Tábua da Aliança, assim, nas costas, né? Ele tava lá. O que eu me lembro de uma vez que eu assisti uns programas japoneses, né? Em que a câmera recuou, assim, um programa de humor. Recuou e mostrou a equipe, né? Mostrou a equipe, mostrou o cameraman, mostrou o pessoal da técnica. O pessoal da contra-regragem e tal, tal. Só moleque. Só molecada, né? Uns 20, 30 anos. Não, aqui 30, 25, 26 anos. Só molecada. Você pode ver qualquer programa. Qualquer programa japonês, a equipe são jovens. A pessoa, aqui não, aqui o cara fica para sempre. Eternamente no mesmo lugar. Aí você vê os cameramen da Globo, quando passa no Falso Cito, dá uma olhada. Tudo velho. São uns camaradas que estão ali há milhões de anos, né? Quando a primeira câmera movida a lenha, ele estava lá, né? Então eu fico impressionado com essas coisas do Brasil. Como é que você perde seu tempo para assistir essas coisas? Aí outra coisa aqui na GNT, né? Agora no Irritando Fernando Young, domingo às 17 horas, dia 17 à meia-noite. Ari Fontoura, entrevistado dessa semana no programa Irritando Fernando Young. Que Ari Fontoura? O quê? Ari quem? Bicho, eu não vejo novela, eu não. Aí tem Caminho das Ilhas, vai se fuder, eu vou assistir essa porra, você tá louco? Tanta coisa, um monte de canal aqui pra assistir. Oh, meu Deus, cadê o. Tá instalando aqui um alarme meu, peraí. Tem um alarme meu. Ih, meu. Peraí, eu vou levar minha filha ali na perua. Deixa eu fazer a grande mágica da tecnologia. Vou interromper aqui, vou ficar uns 20 minutos fora, 20 minutos, meia hora, vou voltar e vai estar tudo a mesma coisa, quer ver? Ó, milagre, plim, plim, plim. Não, voltei. Olha, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que meu. O Ari Fontoura, eu nem me lembro o que é isso. A Fernanda Young, eu vi um pedacinho. É uma moça bonita, simpática, mas sabe que é o problema da Fernanda Young? É aquelas tatuagens, né? Puta, eu acho isso de uma vulgaridade. Eu adoro mulher. Gosto de mulher. Mulher bonita, então melhor ainda. Mas quando a mulher transbota tatuagem, fica aparecendo a pele do corpo dela, fica aparecendo porta de banheiro, de rodoviária. Ah, para! Para com isso. Ela faz o corpo dela o que ela quiser, pinta o que quiser, mas, meu, que coisa de mau gosto. E pra mim, na minha concepção, pra mim isso é coisa de mulher estrambelhada, né? Que, né, vai pondo tatuagem, uma tatuagem, outra até que é bonitinho, charmoso, tá, enche de tatuagem. Pra mim isso é uma coisa que não bate muito bem, né? E no GNT, nesta quinta, dia 14, a 1 da manhã, é 1 da manhã, né? O nosso considerado Leonard Nimoy vai estar aparecendo no show do David Letterman. O David Letterman é um pirado também, né? O Jô Soares é tudo aquilo que o Letterman jamais será, porque o Letterman, ele é foda. Pra mim, aquele homem é louco. É? Ai, como é bom fumar um cigarro. O Letterman é louco. Ele tem umas aspirações ali que eu não sei qual é que é, né? É um programa muito estranho. E o que que o Spock vai fazer ali? Que merda. Eu não vi ainda o Jornada nas Estrelas, o Star Trek, eu não vi ainda, né? Como também não assisti Watchmen. Porque eu não gosto de cinema. Eu não gosto de cinema, eu acho chato. Caro. Chato, caro, e tem gente, eu não gosto de multidões, de barulho. Ó, pra dizer, o último filme que eu fui assistir no cinema, se eu não me engano, foi o Final Fantasy, que eu já arrumei uma encrenca com o camarada da frente. Foi, né, fui lá, puto cara cantando o filme, e eu dei-lhe um catiripapo, saí correndo, meu, foi uma fudúncia do caralho. Pois é, melhor não ir. Outra coisa também achei interessante conversar com você, é esse fenômeno da Susan Boyle, meu, como é que pode, né? É a questão do talento humano, né? A pessoa, quando ela tem um certo talento, essa mulher cantando é um absurdo. É, não é à toa que todo mundo ficou assim da noite pro dia, mas é um talento gritante, que nem, não rola pra qualquer um, não, né? Que, eu acho impressionante. Vamos ver se ela vai gravar algumas coisas, como eu gosto. Puto, eu adoro Pavarotti é foda. Gosto do Plácido Domingo, do José Carreiro, mas o Pavarotti, eu sou uma caca do Pavarotti. Quando aquele homem abria a boca, puta que pariu! Eu ouço os negócios dele, eu me emociono, cara. Não tem como. E eu gostado, né? Alguns anos atrás eu não dava a menor bola. Será que eu estou ficando velho? Será que estou... Isso no fundo é um papagaio. Será que eu estou ficando xarope? Ou mais ainda, estou ficando completamente lelé da cuca? Lelé da cuca é muito atual, né? Recebi também uma comunicação aqui também de um camarada nosso, da Saraiva. A Saraiva agora está com cultura e entretenimento e informação para você. Você aluga os filmes via internet. Você compra os filmes digitalizados via internet. É baratinho, viu? É baratinho. Sabe, deixa eu ver contar uns valores aqui, já te digo já. É, né, mesmo aqui, sai R$4, R$3 e tal. Mas sabe como é que é? Você vai pagar por uma coisa que você está baixando de graça da internet? Ontem mesmo, eu sou meio lento. Deixa eu tirar essa porra desse papagaio. Porra, o podcast hoje está cheio de interrupção, caralho. Eu me desaponto com o meu papagaio, porque eu não tenho papagaio, eu tenho um gato. Isso é um gato que é manso. E que ganhinho, mas só que quando desembesta a gritar, o desgraçado é um saco, né? Ele não, eu não posso ensinar a falar palavrão, senão a patroa me enche o saco, né? E tem criança, eu quando eu falo meus palavrões, a minha filha me corrige. Ai, pai, não fala isso. A mais nova, então, também, já tá com 4 anos, já tá esperta. Então tem que ficar, aí eu queria ensinar uma palavrão, eu queria ensinar o papagaio a cantar a música do Kraftwerk, né? Umas coisas, mas não posso, a patroa não deixa, tá? Então ele só, então o que é que ela também, o papagaio grita. Ele imita a porcaria da minha filha mais nova, que é uma chorona de marca maior. E não dá outra, ele copia, puta que merda. O que, que eu ia falar mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Assim, se você vai pagar pra um negócio que tem de graça, pra você ver como a Saraiva é maluca, né? Eles vão gastar um dinheiro pra você baixar, eles vão gastar um dinheiro de programação, um monte de coisa, pra você alugar filmes, pra você comprar filmes e assistir no seu computador por tempo indeterminado. Porra, como se tivesse determinação de você ouvir um filme, né? E o que acontece? Por exemplo, o 300 de Esparta tá por 20 pau. Né? Prêmios de Esparta. Você baixa ele, você assiste ele por tal, bonitinho. Mas, meu, eu vou aqui do lado, eu baixo essa merda. O que, que eu vou querer, meu? Vou querer um filme digital, para que eu baixo aqui, pego a legenda no legendas.tv. É que tem gente, é incrível, hein? É que tem gente, tem pessoas lá na editora, tem disso. O pessoal é muito assim, eles não gostam de pirataria. Eles querem tudo original, bonitinho. O pessoal baixa pra assistir mesmo. Vai na legalidade. Pra mim isso é um pouco de burrice, né? Mas vai de cada um. E falando em baixar, eu quero recomendar também pra você. a série Fringe, sim, eu sei que eu tô demorando pra falar de coisa, tá muito velho, todo mundo já tá. Uma bacaninha a série, viu? Baixei ontem por curiosidade, todo mundo. É porque eu não gosto de pegar coisa, todo mundo tá falando bem, todo mundo fala bem, puta. Lost, por exemplo, eu nunca assisti um episódio. Ficou paparicação, puta, eu viro a cara. A patroa acompanhou alguma coisinha, ela desistiu, porque a patroa é meu balão de testes, né? Balão de testes não pelo formato do corpo dela, mas mas porque ela vai lá e vê as coisas. Então ela vai lá, ela assiste, nossa, é enrolação. Eu não sei como é que o pessoal adora ser enrolado. As séries que nós assistimos aqui, a NCIS, muito bacana, muito simpática, NCIS, que é um spin-off, é uma derivativa daquela série JAG, né, do meu amigo Belisários, o produtor Belisários, muito bacana, gosto muito. O CSI, que tá lá o Fishburne, o Laurence, o Fishburne, que entrou no lugar lá do Grissom, obrigado, do Grissom. Puta, que merda, meu. O Grissom era muito ruim, era muito, o Grissom também não gostava de mulher, né, tinha uma vagabunda linda, uma pervertida louca pra ficar com ele, ele vai ficar justo com a feinha, com cara de sapata, puta que mulher feia. E pior, ele vai se meter no meio do mato com ela pra mexer com bichinho. Porra, vai lamber sabão, né? O Laurêncio não. O Laurêncio, ele é mais. Ele já se encostou lá no doutor, né? No legista, ficaram meio amiguinho. Né, o negrão e o brancão. Vai ficar legal, dá um negócio bacana. Pode até rolar uma coisinha meio gay. Dá uma coisa bacaninha. Eu sinto mais potencial. Ah, eu sinto potencial entrando e saindo do meu reto. Eu acho mais bacaninha por ali, acho que funciona, mas essa série Fringe, gostei do primeiro episódio, viu? Achei longo demais, né? Com problema de direção, mas os caras gastaram uma grana, né? É do João Abrão, né? O J. Abrams, o cara que fez essa Bost, a série Bost, puta, não vejo, não. Mas até bacaninha, é bem melhor que aquela bosta daquele Arquivo X. O Arquivo X foi ótimo, teve momentos ótimos. Mas não sei, o cara perdeu o controle, né? Ele não sabia mais o que fazer com a porra da série, né? Começou a se desgastar, o formato gastou. A série gastou, podia parar com tudo, né? Mas ele foi indo, até o suco do caroço. E sobrou agora com essa Fringe, eu achei mais legal. Eu gostei porque o grande vilão é uma corporação, tem uns mistérios, umas experiências rolando malucas por aí. Eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que é uma coisa bacana, é melhor que Arquivo X, viu? Conseguiu ser melhor que Arquivo X em termos de entretenimento. Porque o Arquivo X foi pro Beleléu exatamente por isso, né? Não divertia mais, o que tinha que contar já contou. Então, mas agora eu vou falar pra você também do meu. Você viu que eu fechei lá o blog, né? Do Sapo, né? É, não dava mais sentido depois da retratação, botei lá, chega. Já deixei retratado, não, chega disso aqui. E eu tô agora vendo, finalmente vai sair meu site agora, nós já vimos hospedagem, já vimos domínio, eu não vou falar o domínio, senão meu vagabundo vai lá e registra, toma no cu, não quero. Já vimos também o templatezinho, bacaninha, tá quase terminado. E o que eu vou fazer pra você vai ser uma série de serviços bem interessantes, né? Eu vou assistir os filmes e vou comentar pra você. Dessa mesma maneira que eu fiz agora com o que aconteceu com a GNT, que eu recebo aqui o mailing da GNT, das propagandas e tal, eu vou comentar do meu jeito, né, pra, né? Por que que eu vou fazer, prestar o meu talento pros outros se ninguém me ouve, né, bicho? Por que que eu vou chegar pra um editor, olha, eu faço isso, eu não quero. Ele prefere o quê? Ele prefere colocar o editor, alguma coisa, ele prefere colocar lá os puxa-saco, né? Aqueles caras que pegam o clipping de vários e vários jornais e várias revistas, sites, ele vai lá, pega, bota ali, comenta, sempre daquele tom bububum, aquele tão tchutchutchu lindinho dele, né? E isso é um saco, porque a informação até que é interessante e tal, às vezes, porque a maioria é uma banalidade terrível, e é sempre um texto laudatório. Tá que me pariu. Tá difícil, né? Eu quero tocar o podcast, mas tô me interrompendo toda hora. Sabe o que foi agora? Olha como é que são as coisas da minha vida. Como você sabe, eu escrevi lá o livro do Mil Nomes, né? Meu livrinho bonitinho, bacaninha e tal. Tá bacana, bonito. Quem leu gostou, pereré. Aí eu encaminho pro editor, né? Só que esse livro tá rolando já meses na mão do homem, né? Ontem eu liguei pra ele, trocamos uma ideia. Ele falou, não vou poder lançar agora. Por que não vai poder lançar agora? Não lança agora, mas quando você pode lançar? Né, meu negócio aqui é fechar, quando você pode lançar? Não, porque eu vou lançar na Bienal. um monte de coisa. Vou lançar um monte de Bienal, um monte de coisa, tem um monte de livro pra me lançar, que não sei o que, eu não posso lançar na Bienal. Falei, bicho, por que que não pode lançar na Bienal? Porque eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tem mais dois livros na frente pra analisar antes do seu. Mas eu vou analisar, tá em estudo, tá em estudo, tá em estudo, pelo menos ele não me mandou tomar no cu, né? Mas eu também não posso ficar parado, ficar sentado esperando, né? Ficar esperando. Então o que que eu fiz, né? Olha só como eu sou, como autor nacional, se fode para viabilizar alguma coisa. Eu mandei um e-mail para ele explicando, olha, o que que eu te ofereço para viabilizar esse livro? O livro do Mil Nomes, ele formata 14x21, tem 140, 160 páginas. Eu ofereço para... Olha o que eu tô oferecendo três tipos de capas para ele selecionar a que ele quer. Ele não vai ter que gastar em produção de capa. Autor nacional manda o livro, deixa lá e acabou. Eu estou entregando a capa para ele escolher a arte, três tipos de arte. Cada arte aí está trezentinho. Né? Eu cobro trezentinho por arte de capa, pelo menos. Eu tô, mas é meu, eu entrego três. A dona patroa fez essas três artes, bonitinho, eu mandando para o cara. Estou oferecendo três artes de capa. Estou oferecendo o livro diagramado. Que isso também é uma nota para fazer, tem que diagramar, tem que compor, ou seja, tem que encaixar certinho, berere, berere, berere, fazer bonitinho para encaixar no número de páginas correto. Olha só, estou oferecendo também 10 ilustrações internas, né, porque para acompanhar a história, que você já chegou a ver, né, no fórum, né, eu coloquei lá alguns rabiscozinhos, assim, aquele lá é o lápis, depois a gente faz a arte final, fica bonitinho, fica lindinho. 10 ilustrações internas, mais 10 páginas de quadrinhos, e nas páginas de quadrinhos já entra o quê? Arte final, na ilustração também entra arte final, lápis, criação. Eu ofereço 10 páginas de quadrinho, entra lápis, diagramação, composição, que tem que tratar a imagem, entra também o texto, que é um texto diferenciado, entra letreiramento, entra toda a parte de diagramação, direção de arte, berere, berere, berere. Ofereci para ele também um lançamento numa livraria grande que eu conheço, que eu estou com tudo em cima, bonitinho, maior que a Livraria Cultura, que a Livraria Cultura é pequenininha. A Cultura aqui da Paulista, né? A minha é grande, é num shopping, que eu arrumei um contato bom, é mano, uma livraria grande, fazer um negócio bacana para dar um, né? Que eu, por mim, não faria lançamento, eu acho bobagem. Eu acho que lançar um livro, fazer festa, isso aí não adianta nada. Mas é bom porque o métier gosta. O que essa turma gosta é de ferver. Ficar fervendo, fazendo circo, tic, tic, tic, tic, tic, se encontrando para tomar vinhozinho, não sei o que, bereré, bereré. Eu arrumei isso pro editor, porque quando tem por aí o editor que arruma, ele banca. A livraria não vai bancar. A livraria não vai, não, você está entrando lançando seu livro? Não, é tanto. Tem algumas que liberam espaço, lógico. Mas o vinhozinho geladinho... O editor tem que mandar, eu forneço tudo para ele. O lançamento. Ofereci também uma distribuição especial. Tem uma livraria aí que tem uma distribuição bacana, que tem um mano meu. Falou, não, Zé, você traz aqui o teu livro, a gente distribui, não vamos cobrar a distribuição. 50% do preço de capa é distribuição. Falei, não, porque você é nosso mano, a gente dá um apoio, a gente te conhece, o chefe te conhece, sabe que você está na batalha, que você dá duro. Então, a gente libera a distribuição para você no peito. Você sabe o que é isso, bicho? O cara roda, vai, 500 exemplares do meu livro, 50% ao invés de ir para a distribuidora, fica com o editor. Isso é um excelente negócio. E eu ofereci, meu, para viabilizar, eu abro mão, olha só, eu abro mão da minha participação nos lucros, que é, vai, uma ninharia, 20%, sei lá quanto que é. Eu abro mão, me dá só alguns exemplares, eu quero viabilizar essa bosta. Ele ainda vai pensar. Isso me lembra, sabe o que acontece? Eu acabei de falar com ele agora, né? Não, vou vivo, tem que analisar, tem que analisar. Tem que analisar a puta que eu pariu. Analisar o cu do caralho. Esse, pra um editor como esse lançar 500 exemplares, eu fiz vários orçamentos e várias gráficas, 300 exemplares está 2,100, 2,300. Nesse formatinho que eu te falei, com papel, com gráfica, lombada quadrada, tá 2 pau e pouco, mas para ele que tem uma gráfica, sai 500 conto, ele já me falou isso. Para ele rodar 300 exemplares, sai 500 conto. Ridículo, ridículo, o custo dele é 500 conto. Ele não abre mão dos 500 conto para lançar o meu livrinho, cara. Eu oferecendo tudo isso na mão dele assim? Foi que eu mandei uma cópia pro Léo, né, do Mundo Sem Sol. O Léo falou, porra, se o cara não pegar isso, ele é burro. Ele é um idiota. Ah, mas tem dois livros na frente para dar mentira. Mesmo que tenha, são negócios, cara. Enquanto que a turminha tá oferecendo um livro pelado e fica olhando pra cara dele sorrindo, aí eu sou famoso. O fandom da ficção científica me conhece. Tô balançando a perna assim, ó. Tchaca, tchaca. Aí fica meu negócio. Tô trazendo vantagem. E modéstia à parte, eu sou muito mais conhecido que muita gente do fandom do UFC, né? Modestíssima parte. Olha, coisa nojenta, né? Modestíssima parte, eu sou conhecido, tu me lê, tem uma macacadinha que vem até que gosta e tal. Sem esquecer o formato do livro, a concepção dele, o estilo, ele tá muito legal. Mas você vê o nível de sacrifício que eu tenho que fazer e que eu tenho que abrir mão para viabilizar essa bagaça. Agora vamos levar isso pro autor nacional. Vamos levar isso pro autor de quadrinhos nacional. O que o autor de quadrinho nacional faz? Ele, com o fim da Abril e a sua parte de quadrinhos, porque a Abril movimentava todo o mercado e abria espaço para tudo, para o quadrinho popular, inclusive para o nacional. Saindo a Abril, as editoras menores começaram a rapinar, a pilhar os seus quadrinhos, as sobras da Abril. As editoras menores que tinham o quadrinho nacional foi minguando. Por quê? A produção do quadrinho nacional é muito cara. Para você fazer um gibi nacional é muito caro. Porque a mentalidade do autor nacional, ele quer receber por página. E não funciona assim. Ele quer receber em um sistema de valores aplicado no mercado estadunidense, que você recebe por página. Só que a realidade, simplesmente daqui, mudou. Nossa, a realidade mudou completamente. O editor não vai simplesmente chegar e pagar 100 reais por um gibi de 40 páginas nacional. 100 reais até que é pouco, viu? Tem cara que cobra mais. 100 reais... para lançar um gibi que um cara que ninguém conhece, que não tem nada, só tem um desenho bonito, quando ele tem ali do lado o gibi do X-Men, tem lá um Neil Gaiman, tem lá um Alan Moore, tem lá grandes autores, nomes consagrados, e por uma ninharia de licenciamento, sai $100 o pacote, mas uma ninharia para você dar de... e pronto, os gringos liberam. A produção é ridícula, que você vai colocar um bananinho, um moleque estúpido qualquer... O editor não é mais aquele, não é mais um Franco de Rosa, não é mais aqueles pica-grossa, aqueles velhos da antiga que manjava, que ganhava 8 pau por mês, 10 pau por mês de salário. Não, bota lá um molequinho que ganha 1,2 pau, sem vale transporte, sem vale refeição, e ele tá feliz. Eu tô realizando meu sonho. Esse é um idiota iludido do cacete, né? Então ele vai. Então, pro editor, o custo do quadrinho nacional é imenso e comparado com o material que ele tem disponível. Pra ele é muito mais barato lançar um Terra 1 ou 2, sei lá como é que chama, um Terra X, que é essa porra, do que lançar, por exemplo, Velta. Mas o que o autor nacional faz? Veja bem, ele não quer se sacrificar. Eu comentei isso lá no fórum do MMB, eu comentei isso, o que acontece? O autor nacional não quer se sacrificar. E para a arte, você tem que se sacrificar. O artista no país, nesse país, e no mundo todo como geral, ele toma no cu. Se você pegar o começo da carreira do Alan Moore, ele se fudeu. Tudo bem que tem lá, a Inglaterra tem um outro sistema, mas ele também comeu merda. Nos Estados Unidos também a mesma tragédia. Tem lá, você sabe o que é um roteiro de... Né, você sabe que é um roteiro de cinema. Que é a ideia, não sei se você faz um roteiro básico, os gringos pagam $100 por um roteiro básico de filme. Roteiro. $100. Mas tem cara que se submete a fazer isso, por quê? Porque só ganha dinheiro. Ele tá começando, e assim os gringos vão juntando, e você vai numa... Na Warner, nos Estados Unidos, lá, puta, eles têm lá um prédio inteiro de 20 andares só com roteiros, bases de roteiro. Então é só pegar lá, tem uma equipe imensa que fica peneirando tudo isso, mas o roteirista inicial tem que passar por isso, velho. Vamos pegar outro exemplo, no Japão, um mangazeiro, um cara que faz um otakuzinho, ele tem na escola, tem lá o curso de mangá, ele aprende, mas ele tem 8 horas por dia de escola. Aí ele vai pra casa, tem que treinar mais ainda o desenho dele, tem que fazer as lições, tem que ler, tem que pesquisar. E não se sabe como nas férias, ele sacrifica as férias dele pra montar o fanzine, né? Que as férias no Japão são 30 dias, mas são 15, são 3 semanas separadas pelo ano, né? Não é um mês parado, você tem separado assim. Claro que não tem algumas escolas que sim, outras escolas que não. Então ele aproveita esse tempo pra ripar, ele ripa. Ele trabalha que nem um desgraçado. Aí ele vai, ele tem toda aquela competição, aquela produção monstruosa. Não, mas que o mercado japonês caiu. Caiu a puta que eu pariu, caiu nada. Continua, ah, tá indo pra livraria. Então, mas aí é uma pesquisa fodida, é um trabalho desgraçado. Mas o que acontece? O autor nacional não quer isso. Aí o japonesinho se lasca, lasca, lasca pra poder. Ele sabe onde ele vai chegar. Ele sabe, não porque existe um mercado disso, uma situação daqui, não, ele sabe onde ele vai chegar. Ele sabe que se, por exemplo, ele se publicar para uma editora pequena, ele pode chegar um dia numa editora grande. Ele tem um planejamento de vida próprio, né? É lógico que é próprio, pode ser dos outros, né, seu imbecil, Zé Roberto, presta atenção no que tá falando. Então ele direciona a vida dele num sentido, então ele se sacrifica. Pode ver o começo da carreira do Jim Lee. O Jim Lee, pega o começo da carreira dele, o que ele comeu de merda, o que ele fez de tampeira, ele teve que se submeter, não é fácil. Claro que depois na biografia oficial tudo outro fica lindo. Mas o autor nacional não, é o contrário. Sem Abril, sem mercado, sem nada, o que, que ele faz? Ele vai por um. Ele arruma um trampo por fora, na propaganda, na ilustração, ilustrando livros, fazendo não sei o quê. Ou um trampo público qualquer, vai ser professor numa faculdade. Vai pro outro lado. Aí ele faz quadrinhos como hobby, como passatempo. Aí sai aquela merda. Sai aquela merda, aquela coisa horrível. Vou citar um exemplo pra você, o Penitente do Lorde Lobo, né? Você sabe que eu gosto de comentar muito do Penitente, né? O Pênis Quente. O que acontece? O Lorde Lobo, ele tem um trampo por fora, onde ele ganha a grana dele, aí ele vai fazer o gibi. Só que o gibi dele, quando sai, sai ruim. Porque ele não tá jogando o sangue dele em cima da bagaça. E outra, ele sai ruim e uma defasagem de meses. E é um gibi fininho, 20 páginas, um desenho ruim, uma diagramação fraquinha, uma concepção fraca. Por quê? Porque ele não está produzindo constantemente. Ele não está produzindo sempre. Ele não está jogando energia dele ali para a coisa viabilizar. Ah, mas por que eu vou fazer? Eu não vou ganhar dinheiro. Essa é a merda do autor nacional. Ele quer o quê? Fazer uma página de quadrinho por mês, ganhar $100,000... e passar o resto do tempo tomando cerveja, falando com os amigos, fumando maconha, fazendo churrasco. É vagabundo. É vagabundo. Vagabundo ordinário. E não é assim, cara. Tem que dar o sangue pra bagaça viabilizar. Como eu falei do Mutarelli, eu me identifico de novo, me identifico muito com ele, porque eu vi ele na Sampa. Todo mundo detestava ele, né? Todo mundo. Ah, que nojento, ninguém gostava dele. E ele passou um apertado fudido, como eu também estou passando agora, um apertado fudido, para viabilizar as coisas. E ele se submetia. Hoje, tem filme dele com o roteiro dele, tem filme rolando aí. Ele é aclamado, esteve na Inglaterra, esteve em Portugal, esteve nos Estados Unidos. Ele rodou aí, teve exposição dele em Portugal. E o que acontece? O que, que o autor nacional faz? Nada. Ele faz um gibizinho pros amigos, faz um negócio, ou então faz que nem aquele camarada que fez lá o Rudamon, né? Ele lançou o gibizinho dele em Santa Biboca do Oeste, lá no Sul, chamou o pai, chamou a mãe, chamou a família, chamou os amigos, fez o lançamento e beleza, sou sucesso! Rodou lá 2.000 exemplares, gastou uma grande. Aí que eu tô vendendo, que não sei o que. Ilusão, cara. Aí você pergunta pra ele, quem que leu? Pergunta pro pai dele, o pai dele leu o Rudamon, né? O amigo dele, o grande amigo dele, leu? Não. Ninguém lê, nós estamos fazendo quadrinhos e mesmo livros para ninguém ler. Você vê que está tudo invertido. Percebeu como está tudo contrário? Estamos fazendo quadrinhos para ninguém ler. Estamos fazendo livros para ninguém ler. Estamos nos projetando como se fôssemos grandes autores. Ah, eu ganhei o prêmio HQ Mix. Ai, que eu fui indicado ao HQ Mix. Ai, que o Bigorna me deu um prêmio. Ai, que eu ganhei o prêmio. Mas alguém lê o filho da puta? Não. Não, porque a Devir tá lançando agora o álbum do Cláudio Seto. Mas alguém lê o Cláudio Seto? Ai, eu comprei. Não, tô falando de você, o nerd, o fã. Tô falando o leitor como um todo. Ninguém lê. E o mais loucura, só tá lançando o Cláudio Seto agora, porque ele morreu. O Fábio Collin também, o Colin, como querem alguns. Só lançaram o álbum dele porque ele morreu. O Shimamoto, não sei por que cargas d'água, eu acho que o Shimamoto não morreu, não morreu. Né? Lançaram também, mas não foi nada, não sai daqui. Tchush, lança aquele gibi, aquela coisa, acabou. E fica naquilo, acabou. Lança um álbum e mais nada. Desde quando você quer aplicar um modelo de quadrinhos europeu no Brasil, quando você pensa, não, vou lançar um álbum de quadrinhos, só que um álbum lá fora, ele tem um tempo de vida útil muito grande, e ele vai trazendo mais coisas. Você não lança só um álbum, você lança 2, 3, 4, 15, 20 álbuns do mesmo autor, do mesmo trabalho, ele vai indo, ele fica no catálogo de álbuns ali, né, no segmento dos álbuns, ele vai indo. Ele ganha uma grana maravilhosa. Não, aqui o cara lança um álbum, acabou. Não se fala mais disso. Que negócio é esse? Porque toda a nossa estrutura está abalada com a perda de Abril, né? O pessoal não sabe para onde ir. E ao mesmo tempo, ao invés do autor dar o sangue para fazer, ele não faz. Eu conversei com um camaradinho aí, que ele faz o quê? Ele faz o fotologzinho dele, monta o desenho dele. Eu falei, porra, meu, por que você faz essa bosta? Não tô nem aí. Não vou ganhar nada mesmo. Não vou fazer nada. Eu não tô nem aí, você tá vendo só o que tá falando? Pra mim tá bom. Eu não vou sacrificar minha família. Fazendo... Meu, você tem que sacrificar a família sim, cara. Tem. Ah, então eu não vou fazer. Então enfia no cu. Então não reclama. Ah, eu não tô nem aí. Mentira. Olha, o pessoal, o autor brasileiro é mentiroso. Ele consegue, ele acha que a mentira que ele conta pra ele funciona pro mundo. Não é assim. Não que eu seja exemplo de alguma coisa, negada. Né, não sou. Não sou porra nenhuma. Mas se você quer fazer quadrinhos... Ah, não dá pra ganhar dinheiro com quadrinhos. Claro que dá. Pouco, mas tem jeito. Pouco, quase nada, mas tem jeito. Ah, não vou ganhar quase nada. O cara quer manter um nível de vida, mas, meu, não é assim, cara. Arte é puro sacrifício. Arte é só pra se foder. É diferente do Paulo Coelho, que ele já era milionário na época, quando ele lançou o Diário do Mago. Ele fez aquilo por festa, porque era um despirocado. Ficou mais rico ainda, emplacou, não sei porquê. Eu li o Paulo Coelho, não vi nada demais, achei chatíssimo. Mas o verdadeiro autor é aquele que dá o sangue e se sacrifica mesmo para que a bagaça seja viabilizada. Mas o autor nacional é vagabundo, é preguiçoso. É vagabundo, preguiçoso e egocêntrico, porque ele só se ergue assim. Então como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Como mudou o mercado? Como é que a gente resolve isso? Olha, tem que mudar a mentalidade do autor, né? Você vai lá no HQ Mania, em outros sites de quadros, você vê bilhões de autores, mas todo mundo com medo. Todo mundo fazendo uma coisinha de insípida. Uma coisinha sem paixão. Porque na maioria deles são ilustradores, né? Ilustrador que não tem formação cultural, que não lê livros, que não lê outras coisas, que só ouve banda indie, que fica aquela cabecinha enfiada no cu, não vai rolar. E ao mesmo tempo com a mente fechada, ele escrevendo e fazendo seu negocinho para um sitezinho pequenininho, aquela coisa, um fotolog, meu, ele não vai para lugar nenhum. A mentalidade do autor nacional, no fundo ele sabe que se ele for mesmo para a cabeça, ele vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Que é o quê? A principal coisa que tem que abrir mão é a pose. Ninguém quer abrir mão da pose, cara. Todo mundo quer ser pavão nessa merda de mercado de quadrinhos. São só pavões, pessoas emplumadas, pessoas que se abrem assim, que se acham grandes coisas. E no fundo de ficção científica é a mesma merda, viu? Ai, que eu publiquei na Inglaterra, que eu publiquei no Canadá, que eu publiquei nos Estados Unidos. Tá, mas quem que te leu? Ninguém. Ah, que eu ganhei o prêmio Jabuti, mas quem que te leu? O mercado sério, ele não se importa com os seus prêmios. Isso é coisa de terceiro mundo, isso é coisa de barata, de cucaracha, de merda, que só quer saber de pose. Mas quem que te lê, desgraçado? Ninguém. E quando lê, você chega assim pro cara, olha, isso aqui tá com problema. Ah, vai tomar no cu. Quem que você pensa que você é, rapazinho? Eu tenho prêmios. Eu publiquei no Canadá. Eu sou melhor do que você, mas bicho... Você não faz um astronauta no futuro usando óculos, você tá louco? Que negócio, que ficção científica vagabunda. Não, mas veja bem, tem uma outra... Não, tá errado. Não tem que ficar boquejando, tá errado. Quando eu encontrei com aquele agenciador de autores internacionais, ele levava pra Inglaterra, pra outro lugar. Ele falou de um caso de um amigo dele, né, que publicou um livro nos Estados Unidos, um cara muito famoso, e que ele... Ele não, aliás, ele publicou nos Estados Unidos, mas ele morava na Inglaterra, ele não conhecia os Estados Unidos. Então tem uma parte do livro em que ele fala do metrô. Aí ele estava lendo o livro e falou, meu, peraí, você falou que esse banco aqui é amarelo? Não, o banco lá do metrô não é amarelo. Aí o autor fala, ah, ninguém repara. Ninguém repara. Aí um autor, lançaram um livro, um fã escreveu para ele e falou, poxa, aqui não tem aqui em Nova York não tem a porra do banco amarelo. Ah, é só um, ninguém vai reparar. Aí saiu uma crítica no New York Times apontando o erro dele. Pronto, acabou. Onde é que fica? O autor nacional é isso, é só pose. Só que lá fora o cara toma na cabeça, né? Porque tá todo mundo lendo. Aqui ninguém lê. Quando lê, o leitor é tão analfabeto, tão estúpido, que ele não faz a menor ideia de nada, negado. Ai, que dureza. Turminha, eu vou encerrar o podcast de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, que já tá na hora de buscar minha filha na escola, são 12h30, né? Se eu tive que interromper só pra cara, desculpe, mas... são coisas do BK, né? São coisas da vida. No próximo podcast, eu quero ver se eu falo pra você do meu site direitinho, dos meus próximos livros, do que tá rolando. Agradeço imensamente a sua atenção, a sua bondade, a sua gentileza, a sua paciência em ouvir. E aos detratores, aos viados que vão tomar no cu, que ficam me enchendo o saco, vão se fuder. Eu quero agradecer especialmente hoje ao pessoal lá que me mandou umas revistas pra analisar. Eu não tive tempo, não tive condições. Mas eu fecho o seguinte, bicho, se você ganha financiamento externo do governo, de patrocinador... você tem que fazer o melhor gibi do mundo. Se você não faz o melhor gibi do mundo, você é um bosta. Porque você pega o dinheiro dos caras, eles te financiam para você fazer um trabalho qualquer que seja, para levantar tuas coisas, e você faz um trabalho medíocre, você é um bosta. Me desculpa dizer isso, você é mano, mas se você não faz o teu melhor, fazer um negócio para abalar o mundo, para virar as estruturas... é por isso que eu não aceito o roteiro nacional abaixo do Alan Moore. Eu só quero ali, o meu nível é ali. Ah, mas aqui... Não aceito. Eu não aceito aqueles gibis, o tarja preta, com o pessoal fumando maconha. Eu não aceito, é lixo. Porque o cara não tá escrevendo pros outros. Ele não quer ser líder, ele quer fazer pose. E eu tô de saco cheio de autor nacional que faz pose. Essa putada só quer saber de fazer pose e não quer produzir. Aí entra o gringo aqui, põe um gibi baratíssimo, todo mundo vai ler. Aí você vai ter que competir com esses caras, com os gringos. Não vai adiantar, negada. Não vai adiantar. E eu padeço, principalmente, porque eu quero viabilizar meus livros, porque eu estou lidando com uma mídia comercial, que na verdade meus livros são pulp, né? São livros pulp. Aí veja que lá, os livros de ficção científica viraram artigos de luxo para uns velhos cabeça que só quer saber de Perry Rodan. Aquelas coisas antiquadas, aquelas coisas antiquadas. E o pior é que o editor dá a ouvir a esses caras. E se nós queremos mudar alguma coisa, acho que o único que ia mudar sou eu, viu? Pensa bem. O único que quer mudar alguma coisa sou eu. O resto ninguém quer mudar nada. Nem o podcast lá do Prático. O Prático não quer mudar nada. Ele quer tudo mesmo. É interessante como o brasileiro se acomodou. O brasileiro virou uma merda. Uma merda acomodada, covarde. E eu me ressinto disso, né? Porque eu quero viabilizar coisas novas, mas não consigo. Primeiro que eu tenho que cuidar da minha vida. Tem que dar um duro danado do cão. Pra pagar as contas, vieram agora 190 pau de internet. Puta, tô fudido, como é que eu vou pagar essa merda? E eu quero viabilizar meus livros, mas eu quero fazer o melhor possível nas minhas condições. Mas é interessante, quando você põe alguma coisa além, o brasileiro é foda. Ele te despreza. Se você faz qualquer coisa melhor do que ele te despreza. Mas eu uso essa bronca pra levantar, mas não, porque se nego me despreza é porque eu tô certo. Se eu me rebaixar e abaixar a cabeça como esse povo quer, eu me fodo. Recomendando pra você, de última hora, procura aí um livro chamado Memórias Encontradas numa Banheira, do Stanislaw Lem. Você acha isso no estante cultural, no estante virtual, baratinho. Esse livro é foda. Esse livro é muito legal, recomendo que você leia. E se possível também o Cântico para Leibovitz, do Walter Miller, né? Walter Miller Jr. também, muito bacana. Dois livrinhos, então na página do BK vai ter isso. Eu vou comentar de livros que eu leio, vou comentar de filmes que eu assisti, vou comentar de cinema que eu fui, se eu for ao cinema também, de músicas que eu ouço. Porque não adianta nada você fazer um podcast, fazer um blog... de falar de coisas que você não viu, porra. Fica parecendo aquele Boisebu, né? O Boiseblog, aquela coisa que só indica, nego vem e não rola lá, não. O BK é um cara opinativo. Aqui só rola opinião. Valeu, negada. Muito obrigado pela sua atenção. Beijo na bunda, tapa na boca e vão se fuder, filhos da puta. E aí, olha, tem aí o pagamento de seguro. Faz uma doação pro BK. Você gosta do BK? Você acha legal? Dá 10 contas aí pro BK. Tá aí, ó. Pagamento de seguro, tá, pum. Joga um trocadinho pro BK. Eu quero agradecer também ao maluco que comprou não sei o que, que deixou 50 conto aí de... Eu só lucro com o Submarino 8%, sei lá, o cara gastou 2 points, eu ganhei 50. Opa, mano, vai aí, compra seus negócios aí pelo Submarino, clicando no link do BK, meu amigo. E liga também ali no pagamento de seguro, faça uma doação pro BK, doe um trocadinho pro BK, faça o BK sorrir, porque essa porra tem custo e tá foda. Abraço, negada, obrigado, tchau.